baixo ponto de espera da FAPA, o ajuste no 022, o informe já. Bom dia, voo 1230, final do ILF, da 190. 1230, continua a aproximação, agora eu tenho que ir. Phantom Charlie decolado às 4-1, sistema de controle 120, decima 8, teu voo. 608, obrigado, bom dia, Phantom Charlie. Meu Victor Hotel, autorizado a decolagem, pista 17, vento 150 graus, 15 mais. Charlie, ação do 1. Papo, uniforme, tango Charlie, contato radar na decolagem, supervia, transação 1, transição ótima, nível de voo 400. Subindo para o 400, uniforme tango Charlie. Confie para a torre. Este é o meu papo, né? Comédia 250, sua identificação dessa via chegada com a média 1 no parâmetro de voo 050. Seu nome é Vitor Hotel, decolado aos 4-2. Chame ingresso corredor Axé, 1-10, chame controle 1-208, tem um bom voo. 1-08, grato, tá? Papa Ação, Romeu Victor Hotel, o nome é o Pé da Xé, Fábio Fala da Barra, aguarde a autorização para subir até 085. Sim, Fábio Fala da Barra, aguardando 085, Patão. Patão Victor Hotel, estimado de curso. Aguarde, tá. Confirme a prioridade para o destino, Vitor, Romeu Vitor Hotel. Já seria 2850, o Romeu Vitor Hotel. Confere 2733, meu escuto. Papá, uniforme de tango Charlie Rui Motiva. Ótimo, uniforme Tango Charlie. 663, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 160 graus, 13 nós. Iniciando, tá, 3663. Confere 2733, autorizado a alinhar e manter a partida da sessão hotel. Decolado aos 4-5, controle agora 120, decima 8, tem um bom voo. Grato, está 363. Olhe, Salvador, bom dia, está 3663, decola, passa de quem? Contra os 663, contato na tela de decolagem, sua via, seleção 1, transição ótima, nível de voo 340. Campo 1, ótima, 340, faz o azul, pode voar. Vem dar. Via, Santa 3663. 9 via, Santa 3663. Papa, uniforme, Tango Charlie, chama Santa 3663, frequência 125, decima 1. Recife, 251, uniforme, Santa Charlie. 21, 50 graus, 129. Uniforme, 50, contra 2763. 2780, chama o plano, é número 8295. Eu faço isso, obrigado. Cérebro 733, decolado aos 47, confirmando o transponder ao 0145, curva à direita, ingresso de corredor axé, aguarde transferência de comunicações com o cérebro 733. 0145, curva à direita, aguardando transferência com o 733. Dois Salvador, bom dia, azul 2780, estabilizado, deve ser. Azul 2780, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 15 nós. Pouso autorizado, está passando estela, 2780. Ciente, aguarde transferência com o cérebro 733. Guardado. Azul 2780, informa o tráfego à direita, linha do litoral sul, com o Charlie 208, caravana da Força Aérea, não interfere com o seu ponto. Deixe a revisão no TK, azul 2780. autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-4 no mar. Aí, decola 1-0, meia 3 ou 9? Thiago Fiosca, livre acionar, chame pronto para o bar. Meia meia três, chame centro e sul, frequência 1.5 decimal 1 até 98 decimal 3. do tráfego do sinal da Romeu Zero, mantenha a posição Romeu, Romeu Roxo. Chanel 6250 no solo 59, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita, decimal 9, 250. Chame o controle 120, decimal 8, teu voo. Passou, 208. E eu, Papai Romeu, Romeu, Romeu 1. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato a dona de coragem, supervia seu domínio, nível de 180. Como 180, o Papai Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, confirma a radial de agora, a coisa é para o destino. 305. 305. Fecha. Sobre essa via chegada a Gomé de Ouro, nível de voo 050. Ao meu servo fiosco, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem. terra para acionamento, confirme. Salvador, está 326. Prossiga. Alguma coisa de agente com WhatsApp? Romeu, Sierra Golf Oscar, decolado ao 03, autorizado curva à esquerda, cruzamento do campo, reporte liberando com o Pronorte. Autorizado cruzamento, reporte agora a sua norte, para o cruzamento Sierra Golf Oscar. A gente mantém a proa do pedágio e aguarde transferência, Sierra Golf Oscar. Olá, transferência, Sierra Golf Oscar. Setor norte do campo, afastando com o Pro Nordeste. Charlie 150, mantendo 1010, não interfere com a sua decolagem. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 159. Decolagem autorizada, down no zero, ciência do tráfego, 120, menos. Para serviço de informação elétrica, chame o centro, frequência 1.2000.0 até 1.2800.8. Desça para 3.000 pés, o estatímetro na 022. Desce 3.000 com a 022, mantém a sua 050? Afirmo. Atenta se está em curso localizador. Está 3.896. Positivo. Descenta 3.000, atenta se está em localizador 3.896. Confiança na presente, controle 1908, tem bom voo. 1908, controle, Sierra Golf contato radar na decolagem, suba via, aceleração, voo no transformote, voo no nível 360. Então, voo no ponte, voo nível 360, voo 260. Doutor Salvador, Papá, meu senhor, Gol Fiosca. Pai Gol Fiosca, fundo no teste, coisa forte, confirma até 2,0 milhas. Assim, 2,0 milhas, afastamento, senhor, Gol Fiosca. Informe vertical do local de sobrevoo, Sérgio Gonçalves. Vamos falar com a sobrevoo, Sérgio Gonçalves. Papa Rafango Lima, Lima Serra, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Complete curva direita para 080 para o localizador. 080 para o nosso para descer 2000? 2010 ou 3890. 2003890. Confirma. solo azul. 295, grato, Moto V. A polícia ótima para o voo 2065. 2065, sub-avia. Autoriza o polo de máxima? Negativo, sub-avia, 2065. Ok, subindo via para o nível 360, com 2065. Quatro, sua identificação dessa via, chegada por meio de 1, número 2050. Bem. 3896, bom dia, tráfego já avistado, autorizado por do pistão 10, vento 140 graus, 149. Repouso, 3196. Peça nível de voo 380. Sobe via 280. 380, lima de maquia. Chame centro Recife, frequência 95 do Sumo 1, letra número 28 do Sumo 35. Afirmativo, 251, alterna 2835, ou 2065. 221, no visual com R2, estação final da pista no 0. Gol 2171. Gente, após a passagem do arredor dos atantes, está autorizado ali a manter gol 2171. Após a passagem, ele manter a manter gol Romeu Wolf, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Manda uma decolagem direto do pátio. Início do táxi. Chame 3896, solo 17, direita, solo 121, decimal 9. 1219, está 3296. Autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 150 graus, 129. Autorizado a decolagem no 1, já passou 2177. 21, decolado 19, time controle 120, decimal 8, tem bom voo. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. Gente, o meu Fox Lima motorizado táxi, reporte ponto de espera da Papá para o ingresso do pista 35. Eu mantendo sobre a outra de voo VY 075, reporte para a descida. Ajuste em Salvador 9028. Bom dia, Gol 2171, passando 2171, ligação com o 1171. Gol 2171, contato a dana do colagem, via saída São Bruno, subir na via no voo 360. 360, via São Bruno, Gol 2171. Patango Lima, Lima Serra, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Lima, decolado 121, proa direto do CA India Eco India e controle 1208, seu bom voo. 208, proa direto ao Gafox Petrela. Final da estreia, portal estabilizado, voo 094. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, prefiro. Decolou, Salvador. Tá com fraude de CA India Eco India. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, mantenha sobre regra de voo visuais 500 pés. Reporte visual com local de pouso. Depois da visual com local de pouso, valeu, Foxtrot Lima. Gol 2171, avós com geração com o Centro Recife. Avós, obrigado. Controle o Papá Romeu, Romeu, Foco Trote Lima. Prossiga, Papá Romeu, Romeu, Foco Trote Lima. Eu preciso uma atenção a 3 mil pés, por aproximadamente 3 minutos. Salve, meu Mike, é Zulu, livre acionar, chame pronto para o táxi. 3 mil pés, ajuste na 022, em condições de lá na proa 015. Decolado 225, chame controle 120, decima 8, deu bom voo. 08, obrigado, bom dia. Volta 171, chame centro Recife, frequência 123, decima 8, alterna 128, decima 35. 238, 235, volta 171, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Zero. Controle Salvador, Bona 230, passando 1.600 pés na PUCA. Bona 230, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sobe e mantém o nível de voo 370. PUCA, sobe e mantém 370, Bona 230. Sara 2733, desça para 4.500, ajuste na 022. 94 estabilizado. Zona 094, complete o nome do procedimento, emitou em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, Sérgio. Até, bom pulso. Obrigado. Salvador, bom dia. 1094 final, 10 visual. 1,6 milhas, rumo norte. Mantendo 3 mil pés, alta terra 50. 0 graus, 15 norte. Livre, pouso na 0,094. Enxale 208, descendo para 4.500 pés. Aero 2733, foi na proa de Través de Paripe, reforço Través de Paripe. Salve o meu Foxtrot Lima, autorizado a separar 500 pés em condições visuais na proteção da Ilha Coimbra, repete visual com local de pouso. Tá, visual com local de pouso, vou ver o Foxtrot Lima. Fiscal aéreo 2733, autorizado em via para 2500 pés. Pro através de Paris, 2733. Afirmo, rampa através de Paris. Está parado. Bom dia, contato radar 58 milhas, sudoeste do BR Salvador, voo do MES para interceptar essa data do MES 1, repasse para a descida. Ajuste no 021. Bomba 44. Desça para 4 no pés, ajuste no 021. Bomba 094 no solo, aos 31, libera a direita, chame solo 1, 21, décima 9. 219, bomba 094. Charlie? Essa área 2733, desça para o 1500 pés. Força aérea 2733, desça para o 1500 pés. 1230, chama o centro de Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, decimal 45, 1230. Por favor, Romeu, Foxtrot Lima, repasse a sua destino no 500 pés. Gente, não há tráfego de conhecimento contra o setor, frequência de tráfego de coordenação. 4207, bom dia, via chegada Bunf. Desça para o nível de voo 070, ajuste no 021. Entre 198, bom dia. Via chegada por mais de 1, desça para o nível de voo 090, ajuste no 021. Afirmo, a linha decola pista 17, o vento 150 com 10. Entre 198, autorizar direto o TAP. Área 2733, voe Ceasa, desça para 1.000 pés, repasse visual com campo. Mil pés, Ceasa, apontará visual com campo, 2733. Parra, meu terra, Golfiota. Confio, terra, Golfiota. Confio, está retornando para Salvador? Sim, é só estar em essa coisa do Ceasa, com meu pés, colega. Gente, no meu pés, mantendo o corredor em Ceasa, desça Ceasa, visual com campo. Essa era 2733, voltando para o 1500 pés, tráfego 11 horas, 20 milhas, mantendo o corredor Interlagos, o nome é Pés, um Charlie 150. 7, Charlie 150. Então agora vamos até 1500 pés na proa de Seasa. Ainda não usou algum tráfego, já está usando algum campo, tá? Seu cara de 7. O cara 2633 para ingresso no circuito, chame seu instalador, frequência 118.9. 3198, desça para o nível de voo 070. Satão, meu Mike, é com o Google, é 35, chame o controle 130.8, seu voo. Olá, 130.8, Mike, é com o Google. Obrigado pelo convô. Salvador. 02733, bom dia, o ajuste no 021, apresado da presente, final do 17, aguardando para gerar base para 10. Passando para isso, proa da 17, aguardando para gerar base da 10. Tomei Salvador, muito bom dia, ajuda aí 770, próxima porta será pronta. Azul 2770, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 1, 2, 9. 7, autorizado a alinhar e